DJ Milk, tocando só as balas. Manda os canibais. Sucessos. Te desejei em toda a minha vida, eu sempre quis tê-la em meus braços e te fazer sentir o meu calor, te fazer feliz. Te encontrei chorando outra vez e te consolar foi o que me restou. Enxuguei suas lágrimas sofridas e te entreguei todo o meu amor. Ouvindo o som do JC, DJ Nandinho e Alex a tocar. Confissões de amor você fez pra mim, pra mim. Você se prendeu a quem não te deu valor, mas não é tarde, aqui estou. Apaixonado por você, não quero mais te ver sofrer. Te encontrei chorando outra vez e te consolar foi o que me restou. Enxuguei suas lágrimas sofridas e te entreguei.